Ei, Samba da Terra, isso aí, acabamos de ouvir Helena Meirelles, essa violeira, uma das maiores e melhores do Brasil. Só para dar uma ideia, um histórico mínimo, uma ideia, Helena Meirelles, ela é do Mato Grosso do Sul, violeira que foi descoberta tardiamente aos seus 67 anos. Logo depois disso ela acabou gravando alguns discos, mas teve uma carreira curta dentro da idade dela, acabou morrendo com os 80 anos, mas foi descoberta bem tarde. E ela tem uma história bem roots, assim, porque ela tocou, além dela matar, por exemplo, seus ex-maridos infiéis, ela também tocava em puteiros pelo Mato Grosso do Sul e acabou criando também na viola um estilo bem próprio, bem único, mas que também representa um pouco a cultura popular do Mato Grosso do Sul. Então essa mulher, Helena Meirelles, aí vamos ouvir mais uns sons dela, dessa mulher porreta que teve aí no Mato Grosso do Sul. É isso aí, você está ouvindo Samba da Terra nessa sexta-feira seca, para variar. Esperamos que a primavera chegue chuvosa, mas isso é, enquanto isso, mais um modão de viola de Helena Meirelles. Pronto? Toma, vai. vida triste, a vida minha, recordando o que passei. Sem amor ninguém me abraça, sem amor não viverei. Rádio Livre Capivara, é isso aí. Acabamos de ouvir três sons aí da Helena Meirelles, essa lenda violeira aí do Brasil, do Mato Grosso do Sul, para ser mais específico. Ouvimos Xalana, depois Araponga e agora Me Pega, Por Favor. É isso aí, você está em 96,1 ouvindo o programa Samba da Terra, programa de música brasileira e entre outros. Mas vamos mudar um pouco aqui a temática, mas ao mesmo tempo lembrando desses ícones da música brasileira, que foram um outro ícone da música brasileira que foi descoberta, né, que foi outra mulher, a Zabé da Loca, que é uma pernambucana que morou muito tempo em Monteiro, praticamente no semiárido ali da Paraíba, lá no interiorzão. E ela ficou conhecida como Zabé da Loca, justamente porque ela morava numa caverna, embaixo de umas pedras, assim, que formou uma caverna. Era lá que ela morava e ela tinha uma escola que ensinava música para as crianças, assim. Ela tinha esse projeto. Foi até o Carlos Malta, o pifaneiro aí, famoso brasileiro, que por sinal toca e tocou por muito tempo com o Hermeto Pascoal, que descobriu essa mulher, resolveu gravar alguns CDs, e a história também se repete, que gravou alguns CDs e infelizmente ela também já nos deixou, até onde eu sei. Mas isso aí, vamos ouvir um pouco de Zabé da Loca e os seus pífanos roots do interior da Paraíba. 96,1, Rádio Livre Capivara. We'll be right back. É isso aí, você está no 96,1 Rádio Livre Capivara. No programa de hoje estamos fazendo um resgate, isso aqui. Podemos chamar de resgate ou então um redescobrimento, ou artistas brasileiros que foram redescobertos ou descobertos, infelizmente, já com idade avançada e no final de suas vidas. Começamos aí tocando Helena Meirelles, uma violeira excelente aí do Mato Grosso do Sul, que depois ganhou vários prêmios e foi até para aquela revista Rolling Stone, sei lá, alguma coisa do gênero. Foi reconhecida como uma das 100 maiores, está na lista das 100 maiores seres humanos aí que toca viola, violão e coisas do gênero, que recebeu até um voto do Eric Clapton. Nossa, batamos palma. Mas isso aí, agora acabamos de ouvir Zabé da Loca, três músicas, Limoeiro, Pifada da Louca, da Loca e Caboré. É isso aí, Isabel da Loca, essa pernambucana que morou por muito tempo no interior da Paraíba, foi descoberta também no final da vida e depois disso ela conseguiu um certo sucesso, conseguiu gravar uns CDs. E se eu não me engano, ela tocou até na Virada Cultural de São Paulo, se eu não me engano, uns 2, 3 anos atrás, assim, não saberia dizer ao certo. Mas é isso aí. Agora a gente tocar mais alguns sons da Zabé e depois vamos começar a falar das ceguinhas de Campina Grande. Aí, se você nunca ouviu falar, fique sintonizado aí no seu radinho ou então na web, que logo menos vamos tocá-las. Mas isso aí, por enquanto vamos ouvir mais alguns sons da Zabé, essa pifaneira de primeira do interior do nosso Brasil baronil. Vamos lá, shot arrumadinho. Zabé da Loca, tá, tá, tá, tá. Opa! Tá. Isso aí, 96,1, Rádio Livre Capivara. Aí ouvimos mais uns sons da Isabela Loca, É o Que Vier e Alvorada. Isso aí, fazendo um resgate aí desses sons maravilhosos do Brasil. E agora vamos falar um pouco das Ceguinhas de Campina Grande, que são três irmãs, a Regina Barbosa, Conceição Barbosa e a senhora Maria Barbosa. Isso mesmo, são as três ceguinhas de Campina Grande, que na verdade elas não são de Campina Grande, mas elas, a partir da década de 70, assim, começaram a morar em Campina Grande. E elas ganhavam dinheiro, assim, a família numerosa, né? Elas são três irmãs e tinham mais, acho que 14 irmãos. Conseguiam tirar um troco, assim, fazendo, levando elas pra cantar na praça, tudo. Até que o Gilberto Gil, acho que em 2003, foi uma coisa um pouco recente até, que descobriu, assim, essas mulheres e convidou pra fazer parte de uns shows, de algumas músicas, assim, que ele tinha pensado e tal. E de repente elas ganharam essa, uma certa fama e um certo prestígio, assim, foram conhecidas e acabaram ficando conhecidas como as Ceguinhas de Campina Grande. Então é isso aí, agora vamos ouvir uns sons dessas mulheres maravilhosas aí do nosso Brasil. É isso aí, você está ouvindo Samba da Terra aqui pela 96,1 Rádio Livre Capivara nessa sexta-feira. Vamos lá, Jurema Preta. Eu derrotava quando o diabo era velha, ela deixou de quebrar de poeta. Eu derrotava quando o diabo era calmo, ele deixou de fazer outra careta. Eu derrotava quando o diabo era velha, ele caiu com um punhal na mangueira. Eu derrotava quando o diabo era calmo, ele deixou de tocar na correta. Eu quero um pai, eu quero um pai, eu quero um pai, me toma o meu andar. Eu quero um pai, eu quero um pai, eu quero um pai, me toma o meu andar. Nossa, que coisa linda. Agora só pra terminar, o que você queria dizer pra todo mundo que tá assistindo você? Eu queria dizer que esta é a maior surpresa de eu estar aqui em Salvador. E agora vai pra São Paulo, né? Agora eu vou pra São Paulo olhar os paulistas que eu nunca vi. Quer dizer, nunca vi, não que eu não vejo pra ver, mas presto atenção, né? Em casa tem o pé de pau, diante um pau com o nome Jurema Preta. Mas pra cima tem o diabo sua velha, vida velha quebrando a vipoleta. Mas pra cima tem o diabo do macaco, e do macaco fazendo tanta careta. Mas pra cima tem o diabo do valente, e do valente com o punhal na mão direita. Mas pra cima tem o diabo do soldado, e do soldado tocando a corneta. Eu quero um pai, eu quero um pai, eu quero um pai, de tamanco pra eu andar. Quero um pai, eu quero um pai, eu quero um pai, de tamanco pra eu andar. Eu derrotava para no diabo da velha, ela deixou de quebrar de espoleta. Eu derrotava para no diabo do macaco, ele deixou de fazer tanta careta. Eu derrotava para no diabo do valente, ele caiu com o punhal na mão direita. Eu derrotava para no diabo do soldado, ele deixou de tocar tanta correta. Eu tamanqueiro, quero um pai, eu quero um pai, eu quero um pai, de tamanco pra eu andar. Quero um pai, quero um pai, eu quero um pai, eu quero um pai, de tamanco pra eu andar. Eu vou leite todo trem fora da linha, atendendo os amigos que ali vinha. Pedro Alves com poder, mas que demora, das pontinhas dos cabelos eu fiz fora. Fiz alavanca de dois tambores em mim, coloquei um trem na linha, e nem tapitou e foi embora. Tamanqueiro, quero um pai, eu quero um pai, eu quero um pai, de tamanco pra eu andar. Eu quero um pai, eu quero um pai, eu quero um pai, eu quero um pai, de tamanco pra eu andar. Rolei todo o trem fora da linha, atendendo os amigos que ali vinha. Pedro Alves com poder, mas que demora, das pontinhas dos cabelos fiz fora. Fiz alavanca de dois tambores em mim, coloquei o trem na linha, o maquinista apitou e foi embora. Tamanqueiro, eu quero um pai, eu quero um pai, eu quero um pai, de tamanco pra eu andar. Tamanqueiro, eu quero um pai, eu quero um pai, eu quero um pai, de tamanco pra eu andar. Aquilo ali se trata por bendito de pedir esmola. Ah, eu sei qual é. Ai, meu Deus, Quando a gente tava cantando assim na feira, eu era louca por essa música, quando a gente começava. Que Poroca ensaiava e eu ia na frente e eu ficava cantando também. Felicidade, quem pede com a maior necessidade. Quem pede, pede corando, cada parece vontade. O outro me deu a nova terra de nossa piedade. O outro me deu a nova da guerra que Deus me deu. Pela família sagrada, pelo que Deus faleceu. Pra não penar nesse mundo da forma que pena eu. Chega, chega pecador, que eu sou pecador também. O pecador falta outro, mas ele não falta ninguém. O mato me deu a esmola, nas horas de Deus amém. Como tu me deu a esmola, tem a pena de dar. Que mais tem Nossa Senhora, Jesus Cristo pra lidar. Como tu me deu a esmola, te mandei pra trabalhar. Quem realou desse mundo não sabe o que é sofrer. Já tenho sofrido tanto, não resisto mais viver. A coisa pior do mundo é querer ver e não poder. O moço me deu a esmola, tenha compaixão de mim. Se eu tivesse a luz dos olhos, não tava sofrendo assim. Valei-me Deus, que sofrimento tem fim. O moço me deu a esmola, não queira quem tem que não. A você está quem me impede, tá pesada ocasião. Que você se a luz dos olhos, nós vivemos na escuridão. O moço me deu a esmola, se tiver não negue não. A doença que me impede, tá pesada ocasião. O moço eu peço mola, porque tenho precisão. Chega, chega, pecador, que eu sou pecador também. O pecador falta outro, mas eu não falta ninguém. Que o moço me deu a mola, peça deu vida também. Como tu me deu a esmola, tenha todo o meu bem. Como tu me deu a esmola, que eu me dá também. Como tu me deu a esmola. É, isso aí, você está na 96,1, Rádio Livre e Capivara. Acabamos de ouvir alguns sons das ceguinhas de Campina Grande. É isso aí, ouvimos Jurema Preta, Moço Me Deu Uma Esmola. E é legal, assim, impressionante a gente ver esse tipo de manifestação, que é uma manifestação puramente brasileira, né? Assim, é evidente, mas como essas senhoras, né, elas ganhavam a vida pedindo esmola e cantando os seus versos nas praças. E quase que contrapondo a isso, nós temos o ECAD, esse nojo, esse lixo do capitalismo aí, do mundo musical de produção, que é uma empresa, para quem não sabe. ECAD é uma sigla, ECAD, que eu não tenho nem ideia do que quer dizer essa porra, mas é um grupo de mais de 1000 advogados aí espalhados pelo mundo, onde eles buscam arrancar dinheiro com direitos autorais de músicas de que eles nunca ouviram falar ou nem querem saber o que é, só querem saber de impor e arrancar dinheiro de todo mundo. Para dar um exemplo, toda vez que uma rádio, uma televisão, um canal ou até mesmo um show, qualquer coisa, qualquer tipo de produção artístico-musical tem que pagar um imposto para esses caras. Tem assim, né, não tá na Constituição, mas se você não pagar você leva processos e coisas do gênero. E cabe a pergunta, né, o que acontece com o dinheiro do ECAD? Bom, dizem eles que o dinheiro ele é reinjetado na própria música, na própria produção, mas a gente sabe muito bem que isso é uma bela de uma falcatrua, assim, que temos no Brasil, acho que apenas uns 10, 20 músicos que realmente recebem dinheiro dessa corja suja. Entre eles, por exemplo, temos o Otto, temos esses cantores sertanejo nojento ou coisas do gênero, Ivete Sangalo e coisas do gênero. Então o dinheiro arrecadado é dividido por... dividido entre os milionários, rola uma migalha aí para esses tipos de artistas aí populares que não estão nem aí pro popular mesmo. E, ou seja, são um bando de filha da puta de advogado querendo arrancar dinheiro do mundo todo, até por conta dessa palavrinha mágica que chama direitos autorais. Só para vocês terem uma ideia, o ECAD até teve alguns problemas aí, alguns problemas não, né? Eles não estão nem aí pro caralho. Mas eles tentaram, a partir dos direitos autorais, conseguir o direito autoral às palavras, por exemplo, paçoquinha, por exemplo, pinga, que são produtos totalmente brasileiros. E um bando de filha da puta de advogado resolveu reivindicar o direito autoral à palavra pinga, paçoquinha e tantas outras. Só para vocês terem uma ideia, se... por alguma luz divina ou algo do gênero, não foi aprovado, né, no Brasil. Rolou até uma situação meio constrangedora, mas não foi aprovada essa lei. O governo brasileiro não permitiu, a justiça brasileira não permitiu esse tipo de autorização. Mas só para vocês terem uma ideia, se eles realmente conseguissem ter o nome Paçoquinha como marca autoral deles, todas as paçoquinha, rolha e coisas do gênero que a gente come com tanta facilidade assim, em qualquer lugar do Brasil, teria que pagar um imposto pra esses filha da puta pra gente poder utilizar um nome que é deles, por exemplo, pinga ou paçoquinha. Bom, impressionante. Se vocês quiserem, dê uma olhada aí, fuça aí na internet aí que vocês vão achar um monte de baixaria desses filha da puta, desses advogados do ECAD. É isso aí, nojento. Mas vamos lá, vamos voltar aqui pro nosso resgate popular aí, até as pobres das ceguinhas de Campina Grande, com certeza algum show, alguma apresentação, algum disco que elas produziram, com certeza tiveram que pagar o ECAD algum imposto, e é óbvio que não foi nenhum centavo para elas. Mas isso aí, você está na 96,1 mandando bronca no que a gente, o que eu vejo que é uma filha da putice sem tamanho. Mas é isso aí, vamos lá ouvir mais uns sons das ceguinhas. A pessoa é para o que nasce, né? Ninguém não pode dar jeito, né? A pessoa tem que cumprir com aquele destino que Deus dá. É porque foi feito por ele. Agora eu já sonhei. Sonhei vendo o mar. Agora quando eu sonhei, a água estava muito forte. Aí eu achei bonito e tive medo, porque nunca vi. Aí quando eu acordei, digo, oxa, será que o mar é desse jeito que eu sonhei? Atirei no mar, o mar vazou, atirei na moreninha, baleei o meu amor. Atirei no mar, o mar vazou, atirei na moreninha, baleei o meu amor. Menina, diz a teu pai diga quem quiser, que ele está passando meu sogro em você, minha mulher. Atirei no mar, o mar vazou, atirei na moreninha, baleei o meu amor. Na ladeira do Pafão, na primeira encruzilhada, namorei uma donzela que nunca foi namorada. Atirei no mar, o mar vazou, atirei na moreninha, baleei o meu amor. Agora meu lenço branco na cacimba de bebê, meu bebinho não chore não, que eu me caso com você. Atirei o mar vazou, atirei na moreninha, baleei o meu amor. Em cima daquela serra passa boi, passa boiada, também passa moreninha do cabelo cacheado. Atirei o mar vazou, atirei na moreninha, baleei o meu amor. Em cima daquela serra tem um banco de areia, pra sentar a mulher velha pra falar da vida alheia. Atirei o mar vazou, atirei na moreninha, baleei o meu amor. Na planta essa minha e carrapicho no vestido, a coisa que eu mais odeio é homem casa de xerife. Atirei o mar vazou, atirei na moreninha, baleei o meu amor. No café tá fulorando, fulorando pra botar, e eu também tô namorando, namorando pra casar. Atirei o mar vazou, atirei na moreninha, baleei o meu amor. Nunca vi carrapateira botar cacho no pendão, nunca vi moça solteira só tentar opinião. Atirei o mar vazou, atirei na moreninha, baleei o meu amor. Amor. Nunca vi carrapateira botar cacho na raiz, nunca vi moça solteira até falava no pedi. Atirei no mar vazou, atirei na moreninha, baleei o meu amor. arrasou, atirei na moreninha, baleei o meu amor. Nunca vi carrapateira, pute a carta atravessada. Nunca vi moça solteira, namora homem casado. Atirei uma vazou, atirei na moreninha, baleei o meu amor. Nunca vi carrapateira, pute a carta na fulô. Nunca vi moça solteira, namora com dois amor. Atirei uma vazou, atirei na moreninha, baleei o meu amor. Meu bezinho tá mal comigo, eu não sei por qual razão. Namora com todo troço, ainda quer que eu dê razão. Atirei uma vazou, atirei na moreninha, baleei o meu amor. 77 são 14, começa até 21. Tenho 7 namorados e pra casar só quero um. Atirei uma vazou, atirei na moreninha, baleei o meu amor. Atirei uma vazou, atirei na moreninha, baleei o meu amor. Atirei uma vazou, atirei na moreninha, baleei o meu amor. A pessoa é para o que nasce, né? Ninguém não pode dar jeito, né? A pessoa tem que cumprir com aquele destino que Deus dá. É porque foi feito por ele. Aí pronto, quando disseram, aí pronto, foi o que eu fiz. Botei para chorar. Deixei meu tamborim lá no sereno, orvalho da madrugada molhou. Deixei meu tamborim lá no sereno, orvalho da madrugada molhou. A noite está se passando e a lua clarinha. Deixei meu tamborim no voo. Eu gosto dela, que ela gosta de sambar. Minha morena olhou pra mim, sereno da madrugada, molha o meu tamborim. Deixei meu tamborim lá no sereno, orvalho da madrugada molhou. Deixei meu tamborim lá no sereno, o orvalho da madrugada molhou. A noite está se passando e a lua clareia. Descer meu tamborim no voo. Eu gosto dela, que ela gosta de sambar. Minha morena olhou pra mim, sereno da madrugada molha o meu tamborim. Deixei meu tamborim lá no sereno, o orvalho da madrugada molhou. A noite está se passando e a lua clareando. Deixei meu tamborim no voo, que eu gosto dela, que ela gosta de sambar. Minha morena olhou pra mim, sereno da madrugada molhou o meu tamborim. É isso aí, Samba da Terra, se despedindo nesse mais um programa que vai ao ar toda sexta-feira, das 2 às 4 mais ou menos, aqui pelas rádios livres, Rádio Livre Capivara 96,1. Vamos voltar aqui para a Zabé da Loca, mandar mais uns sons dela aqui de despedida. E é isso aí, acompanhe nossa programação semanal ao vivo pelas ondas livres 96,1 FM. Ou pela internet, a partir do nosso blog radiocapivara.blogspot.com. É isso aí, até semana que vem.